Boa tarde, tá 3196. Vai descendo com a informação Papá, 220 por 150. 3196, muito bom dia. Identifique chegada Mari, desse inicialmente 120. 120, perfil Mari, 3196. Táxi 983, temos 94, 4 horas e 30, confirme. 94, 3 e 30, confins, copiado. Muito obrigado, comandante. Faça táxi via Índia à direita, Alfa à direita, Delta à esquerda. Cabeceira deslocada 1.200 metros. Quando próximo da Delta, chame torre 1 no 8, decimal 3, faça um bom voo, voo no 983. Muito obrigado. Para vocês todos aí também, um ótimo dia. Eu vou taxiar via Índia, Alfa, Delta, deslocada 1.200. Ficamos 2 e 3. Até a próxima, meu amor. Bom final de semana. Obrigado, comandante. Bom voo. OTAN 3454, chame torre 1 no 8, decimal 3. 3, obrigado. Bom voo. Fala, Bijet 6726, box 2 para pushback acionamento. Está autorizado o push e acionamento. De pushback acionamento para o Bijet 6726. Salvador, bom dia, é o TAN 3621? TAN 3621 para Guarulhos, quero aguardar a autorização. Ciente, solicita se possível a coordenação com o centro para voarmos via Upper Whisky 58, que é uma alteração no plano aí que está previsto pela Upper Whisky 50. Se for possível, a gente prefere a Upper Whisky 58. Vamos verificar junto ao centro, ok? Ok, muito obrigado. 3454, ponto de espera da Delta pronto. 3454, a linha decola, cabeceira deslocada em 1.200 metros, o QNH 1015, o vento é 1,60 graus por meia dúzia de nós. A linha decola, cabeceira deslocada, TAN 3454. Negativo, pode vai TAP. Sente TAP para 120. Atingiu 120, TAP 3196. Sente 3196. Tive descido ao nível 080. Delta para Patiali, Salvador. Liga. Tem um 065 inicialmente para separação de tráfego? Sem problema. Salvador, tá 3896, informação papá. Bom dia, 3296, identifique, chegada da Mari, desceu 090. 090, Mari, 3296, tem alguma coisa na UR, na zona 0? Afirmativo, mantenha a chegada da Mari, após o TAP, voa servido 366. TAP, servido 366, grato. Salvador, muito bom dia, tá? 3454 decolado no perfil da Boca Aracaju, não sei se coisa. 3454, bom dia. Submantém nível 330, saída PUCA. Sendo o código 5440. Acionado 5440, 3454. 3196, livre do tráfico, desça para 050. 050, tá, 3196. Volta para Papachar, livre extensão 105. Bateu, Papachar, meio de cena. 983, tá livre decolagem da 10, deslocada, ao vento de 180 graus, com meia dúzia de nós. Livre decolagem, deslocada 10, 983 da Gol. Caçador 06. Guia 726, está com 135 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando Fortaleza. 135 alterna Fortaleza, confirme autonomia. 3 horas, senhor. Copiado, comandante, muito obrigado pela informação. Autorizado o táxi, via Índia à direita, Alfa à direita, depois na Delta à esquerda, cabeceira deslocada 1.200 metros, o ajuste é 1.015, quando próximo da Delta, torre 118, decimal 3, bom voo. Ativo, senhor, autorizado táxi, direita Índia, direita Alfa, esquerda Delta, lembrando que a pista deslocada é cabeceira 1.200 metros. Quando lá, a torre 183-767-28. Afirma. Voo 93, decolou os 25, chama o controle 1935, tem uma voo, bom dia. 935, bom dia. Chegou 983, decola. Bom dia, 983, contato radar, submantenha 360, saída da EL, Vandel na presente. 360 da EL da presente, 1983. No pronto para cópia. Sou 060. 060-3296. Comandante, felizmente não foi possível autorizar o seu voo pela Upper Whisky 58. O centro autorizou 340 pela Upper Whisky 50. A saída de Salvador será da EL Transição Diné, com curva à direita após a decolagem. Pista em uso é a 10, com a cabeceira deslocada em 1.200 metros. A frequência do controle é 119.35, seu transporte é 5466, TAN 3621. Outra 3621, agradeço aí pela tentativa, autorizado 340, PU50, da EL, Diné, curva direita, 10, da cola, 1.500 metros deslocado, 1935, 5466, transporte. Afirma. Delta Salvador. Torre, o Caçador 06. Caçador 06, confirma a intenção, circuito pela direita da 17. Afirmativo, pouso no, na 17, táxi pela Oscar. Ok, está autorizado na presente posição, circuito pela direita da 17, reporte quando estiver cruzando a final da 10, 28. 7, reportará no cruzamento, Caçador 06. Salvador, bom dia. Salvador, bom dia, objeto 6726, a Delta. 6726, ingresse a linha e decola, cabeceira deslocada em 1.200 metros. QNH 1015, o vento é 1.60 graus com 8 nós. Ativo, ingressando à esquerda na Delta, após direita, alinhar e decolar, objeto 6726. TAM 3454, chame Recife 12685, alterno 2545. Recife Recife 2085 ao termo 2545 3454. Obrigado, senhor. Até uma boa tarde. Está 3196, desça para 2500 pés, 1015 o ajuste, autorizado ILS, sem glide, então 3196. 3196, 2500, chamaremos estabilizados no curso. Ativo tráfego a baixa altitude, 1500 pés, sua posição de 12 horas, 7 milhas e meia. Grato, informação. 12, nós, QNH 1015, reporte no solo. Botará no solo, 06, grato. Volta para Charlie, Salvador. Delta Papa Charlie, 60 milhas fora, chame Ilhéus, controle Ilhéus em 120, decimal 1. 201, obrigado, até a Objeto 6726 decolou aos 29, chame controle 1935, tem uma voa e um bom dia. 935, bom fim de semana. 206, gente, caçador, seu solo aos 30, tenha bom dia. Centro Recife, frequência 128.8, alterna 13325. Bom dia, Jet 6726, no pet view, nossa subida por causa. 1983, copiou? 983, prossiga. 288-3325. 288-3325, obrigado. Quem chamou o controle, o 6726? Afirmativo, senhor, 6726, cruzando 3030 pela 330 na PUC. Polícia de Vigilância, saída PUCA no perfil 6726. No perfil 6726, subindo para o 330 sem restrições. O 3896 vai ter o 060. 710 a 2500 pés, ajuste no 015. Autorizado final na RNAV, atento a tráfego da companhia, 10 milhas à frente. Atento o tráfego, 200, vai reportar autorizado na RNAV, autorizado 386. Autoriza o Webjet 6726 voar direto. Pô, senhor. Voar direto o quê? Outro, Aracaju. Mantemos no perfil inicialmente, como foi coordenado com o centro, 6726. Ah, então tá certo, mantendo o perfil 3196, interceptando o curso nesse site. Pois Salvador, 118.30, atento VLS Operação Glide, e a cabeceira está deslocada a 1.200 metros, está 3196. 3196, excelente, agradece o com a torre agora. Bom dia. Eco Delta Torre 118.30. Delta 18.3. Estou em Salvador, mais Eco Delta. Eco Delta, reporte sobre Itapuã, iniciando espera a 1500 pés, ok? Que negar 1500. E reportará Itapuã, 1500 pés. Voo 260, papá. 260, ciente da papá. Desce via, chegada Mari, 2000 pés, altímetro 1015, informe localizador. Adicionalmente, informo que a cabeceira encontra-se deslocada no 1200 metros e o ILS opera sem a informação do Glide. 7260, desce via Maré, 2000, ILS sem Glide, da 190, 1500 do Notão, 1260. Chegada Man para onde manda S2000 pés, via chegada Man 1015, no 765. 2000, a Man, potência de cidade, 1500, vamos lá. Zona final, 1028. Ok, está livrando 1500, Michael Delta. Leão 2, bom dia. Então chega. Com o Mike Eco Delta? Então tá livre o táxi a baixa altitude aí sobre a pista 17. Reporte na cabeceira 35, iniciou a decolagem. Guardiões ao 2. GM50, prossiga. Já possui autorização para RJ no 640. Não, senhor comandante, quero aguardar um instante. Autorização para o RJ. A sua escuta está aguardando o GM50. Fala, Salvador, possui autorização do TRIP 5486? Já foi solicitado, comandante, ainda não tive resposta. Sim, a sua escuta. 200 não, 160. Chame o Centro Recife, frequência 126. 85, alterna 12545, Webjet 6726. Foi aguardado, poderia repetir? 12685, 12545, bom voo até o voo. 2085, 2545, senhor, tenha uma boa tarde. Vamos visar na RNAV 3296. Tirando sobre a grama, reporte na cabeça 35, iniciando a decolagem, ok? Porta na 35. Dois 283, aguarde para o Galeão. Dezessete, o vento é de 160 graus com 62 nós, reporte no solo controlado, Mike F. Delta. Delta. Três meia, livrando, chama o solo 2129. Levando agora 219, tá 3. Guardião 02 avistado decolando, voo na porra do Falado Tapuã e chama o controle 1935, toma o voo até a volta. Sim, grato, bom dia. Afirmativo, tá uma escuta do todo. Ok, transfere para o controle 1935, decolou os 37, qual o nome do comandante e o tempo estimado de voo? Aos 37, Croix de Itapuã, controle regional decimal 35 para coordenação, comandante é Romeu Eco, Nova Iberalva, Tango Alto, estima em 0040. Ô Torre, eu tá 3896, final RNAV 10. Tá 3896, cabeceira deslocada em 1.200 metros, QNH 10 no 5. Está autorizado o pouso, cheque seu trem. Vento é 140 graus com 5 nós e forma helicóptero fazendo pouso pairado na cabeceira 17, à sua esquerda. 73296, baixou a trovação, livre pouso 1-0, 7-0. Cabeceira deslocada. ouviu as informações do 02? Afirmativo, 02, chama o controle 035 até agora. Valeu, Gustavo, bom dia, até a volta. Pronto para qual, meu comandante? Copia. Guardião, bom dia, Guardião 02. Guardião 02, bom dia, prossiga. Circulou de Salvador, está no momento através de Itapuã, patrulhando a cidade. A crua do... está na linha do litoral, está na sua escuta, mantendo 307. Mantém a linha do litoral, Guardião 02. 02. Controle 199, decimal 35, 34, 86. Lençóis, zona 60, decola da 190 com curva direita na gole direto. Está ciente da restrição dos primeiros 1.200 metros da pista 10, o transponder 5472 e o controle em 199, decimal 35, 5486. Afirma, 35486, está autorizado o puxo e o acionamento. Ciente, autorizado o puxo e acionamento, chamando a protáxi. Não, cancela agora, comandante, não está autorizado não. Cancela a instrução dada, o senhor permaneça na posição. Eu tenho um Alfa 320 da Sunline no gate 09 que vai iniciar o táxi. O senhor vai aguardar após o táxi da aeronave, ok? Sente, então visual com o TAN na retaguarda, na sua escuta para iniciar o puxa acionamento. Afirmo. Entrou de Paripe, mandou ver a sua. Informe passando através de Paripe, Vitor Juliet. Para o Rio de Janeiro pela Upper Zulu 1-4. Prevista saída da El Transição Black com curva à direita após a decolagem. Pista em uso é 1-0. Frequência do controle Salvador 1-9 decimal 35. Transponder 5475. GV 50. Cabeceira deslocada 1.200 metros. Autorizado 340 Rio. Upper Zulu 1-4 da El Black. Curva direita após a decolagem, 1-0, 1935, controle 5475, outra vez. Afirmo, GV 50. Rota 3621 para o táxi, está com 5-6 a bordo, 4 horas e 6 minutos, São Fernando Galeão. Ciente, copiado. O TAN 3621 está autorizado o táxi via parte principal, táxi 6 Juliette, Alfa, Delta, cabeceira deslocada 1.200 metros. Quando o próximo da Delta, antes de ingressar na Delta, chame Torre 198, decimal 3. Até lá, me escuta, TAN 3621. Parte Juliette, Alfa, Delta. Já está na Delta 183, até lá na sua escuta, está 3621. Afirmo. Salvo, Salvador 3896. Livrou até na sua escuta. Está 3896, ciente, seu táxi está autorizado via Alfa, Quilo, pátio 3, depois pátio principal, previsto box 02. Vai manter a posição dentro do pátio 3, aguardando a autorização para a saída do pátio 3, ok? Positivo, Alfa, Quilo, pátio 3, depois faz só previsto gate 2, vai manter a posição no pátio 3, 3896. Afirmativo. TAN 3621 antes da Delta, o senhor vai manter a posição antes da Delta, vai ceder passagem na aeronave da companhia, um outro Alfa 320 que vai ingressar na táxi e Quilo para o pátio 3, ok? Ok, vai manter antes da Delta, antes da aeronave vai ceder pátio 3, TAN 3621. Afirmativo. 35486 está autorizado o pushback. 35486. A gente vai iniciar o push acionamento. 5486. TAN 3896, cotejamento correto. Você vai ingressar Alfa, Quilo, pátio 3. Vai aguardar dentro do pátio 3. TAN 3896, Alfa, Quilo, pátio 3. Aguarda no pátio 3. 3896. Na firma. Acionamento, gente. Muito bem. Posso falar 2283, pronto para a cópia? GV50, prossiga. Para o acionamento. Autorizado o acionamento, chame para o táxi, GV50. Parei. Conselho 2283, pronto para a cópia. 2283, informa que sua transmissão está ininteligível. Vou transmitir a autorização. O nível autorizado é o 100, aerovia Golf 677, a saída é Coral, com curva à direita após a decolagem, pista em uso é 100, cabeceira deslocada 1.200 metros, A frequência do controle é 119.35, transponder 5467, força aérea 2283. Autorizado, botão 60 para voo 77, saída coral com curva direita. Decola da 10, 5.200 metros iniciais interrompidos. O nosso transponder era 5467, a frequência do controle é 935, força aérea 2283. Ok, entendido. Força aérea 2283 já está acionado. Chame para o táxi. 23 já está pronto para o táxi. Ok, está autorizado o táxi na interseção, até a interseção hotel, aguardando para ingressar na pista. Curva direita, vou ir na proa 160. Informe no curso do localizador. Como é a interseção é o R9, 190, ok? Deixa eu só estabilizar nessa proa aí no lock e após só vai estar autorizado. Ok. O trip 5486 pro táxi, POB de 2,54 horas e 30, alternando Salvador. Entendi, 2,5 alternando Salvador, confirme. Positivo, 2,54 e 30, alternando Salvador. Gente, está autorizado o seu táxi, via pátio principal, táxi Suez Juliette, à direita, Alfa, à direita, até a interseção Delta. Cabeceira deslocada 1.200 metros, o ajuste é 1.015. Tripo 5486, mantendo a minha escuta até lá. Sustituto Juliette, direita Alfa, direita Delta, até a cabeceira deslocada da 90. 5486. Polo GV50. GV50, prossiga. Pode seguir o bandeirante aqui no táxi de táxi. Afirmo, GV50. Obrigado. Oceira 2283, confirme POB, autonomia e alternativa. Oceira 2283, 9 a bordo, 5 horas de autonomia, alternativa Macaé, SBMA. Entendido, só não copiei o POB, comandante. 9 a bordo, 2283. Muito obrigado, Força Aérea 2283, faça um bom voo na interseção hotel, chame a torre 118 decimal 3, Força Aérea 2283. Chamar a torre 118, Força Aérea 2283, grato. 106. Não ativa velocidade liberada até 15 milhas do Goiânia de Salvador. Libera a velocidade, azul 4106. Controle Salvador, o Alfa Victor Juliette solicita descer para 1000 pés. Autorizado. Autorizado, Alfa Victor. 2,5 do Índia Serra, localizador 260. 260, torre 10830, 260. 230, tá ligado. Tiva. Com 260, dá uma milha e meia de cimbra, baixou, por favor. 3621, decolou aos 46, chama o controle 1935, bom voo e bom dia. Bom trabalho, obrigado, 1935. Voo 260, mantém a aproximação, cabeceira deslocada a 1.200 metros, aguarda autorização para o pouso. Gente, 260. 35486, mantém o ponto de espera da Delta. Aí mantém o ponto de espera da Delta, 5486. Contato radar na decolagem 3621, serviço de vigilância, César Dael, proa de Dael autorizada. César Dael, Dael autorizada, obrigado, César 3621. Vitor Juliette, o controle, hein? Dado pouso na 10, informo deslocada em 1.200 metros, QNH 1015, o vento é 190 graus com 8 nós. Baixou e travou, livre pouso, sente o latão, 1260. 10. Tá ok, tá curvando a esquerda aqui.